Final de tarde, de frente pra praia, parece miragem. Um brinde à liberdade, cruzei sete mares. Tudo na vida é aprendizagem, é meus mano à vontade. Nós é Thug Life, estourando champanhe suave na nave. Nós é chave. Cunk do bom, ouvindo Tupac bem alto no som. Elas querem o que é bom, nós tem sol do bom. É calor, é verão, é castelo ladrão. Soldado da rua, não pode dar luta. Mantendo a conduta e nossa humildade. A vida é curta, então cuide da sua. Muda o tempo, pode tempestade. Nossa família sempre à vontade. Nossos guerreiros são de verdade. Nesse sistema, só crueldade. Meu mano X, sete na grade. Descalço na areia, observando a lua cheia que reflete e clareia esse mar de ilusão. Eu sei, nessa selva eu me criei. Meus pecados eu paguei. Era um pivete bom, só querendo ser um rei. Mãos pro alto, sem assalto. Meus irmãos tão no palco. Na atitude, nunca falto. Não se ilude com os falsos. Sinta o sabor da liberdade. Cerveja gelada, os menor pipa na laje. Ultrapassando as nuvens, barreiras não existem. Pra uma alma grande, nada tem limite. Eu guio o volante, os menor aqui são rifle. Estoura os falantes, é Afro X e Cacife. Brinde a vida, final de tarde. De frente pra praia, canto está para nós. Yacht, peão, Cadillac, presente, versátil, boate, na night, no naipe. Ela fecha com nós, prefere nós aqui do gueto. Porque nós tem dinheiro e tem conselho. Brinde a vida, pode pá, pega as taças, vem brindar. Brinde a vida, pode pá, pega as taças, vem brindar. Flex com hidromassagem, com os malotes pilotando as naves. Nessa vida nós tá de passagem, valoriza a verdadeira amizade. O din-din é só um detalhe, jurerê que o nosso bonde é viagem. Um brinde à liberdade, parceiro Felp. Nós é Thug Life. Passando as nuvens, barreiras não existem. Pra uma alma grande, nada tem limite. Eu guio o volante, os menor aqui são rifle. Estoura os falantes, é Afro X e Cacife. A vida.